5h44, hora da informação local aqui na Rádio Que Toca Notícia, temperatura de 35 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você as notícias desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2014, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Informações da Ponte da Amizade, onde o trânsito está tranquilo, assim como esteve tranquilo durante toda a tarde. Movimento, trânsito fluindo super bem. Não há registro de lentidão agora na travessia da aduana que liga o Paraguai ao Brasil. Pequena lentidão apenas na travessia da aduana brasileira por conta de alguns caminhões que estão fazendo a travessia neste momento, mas no mais o trânsito está tranquilo na Ponte da Amizade. O acesso à Ponte da Amizade também através da BR-277, bastante tranquilo também. Perímetro urbano da BR-277 em Foz do Iguaçu, bastante movimentada. Os trevos que dão acesso à região norte da cidade através do CTG Charrua, bastante movimentado, com alguma lentidão. A marginal em frente ao CTG Charrua, ali da marginal da BR-277, bastante movimentada também com lentidão para fazer a travessia da BR-277 em direção à região norte. Também bastante lentidão no trevo de acesso à área central da cidade através do trevo que dá acesso à Avenida Costa e Silva. Avenida Costa e Silva, bastante movimentada. Trânsito intenso já a partir da rotatória da Avenida Jules Rimet. Na região da ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, registro de lentidão somente na passagem pela aduana do país vizinho. Na região do Maracanã, trânsito complicado nas vias que cortam a Avenida Paraná, no sentido Jardim São Paulo, Morumbi. Atenção redobrada também na rotatória da Avenida Costa e Silva. Nas proximidades também ali da Avenida Jules Rimet, como já falamos. Na Avenida JK, trânsito lento até a chegada no viaduto e na sequência da Avenida Tancredo Neves, no trevo do Sesc, e também na sequência no trevo que dá acesso para a Avenida Silvio Américo Sasdelli. Também trânsito intenso na Avenida JK em toda a sua extensão. Trânsito maior agora em direção à região norte da cidade, já a partir do cruzamento com a Avenida ali Avenida República Argentina. Trânsito bastante intenso ali, movimentação de veículos no cruzamento ali. Então, motorista, muita atenção ao trafegar por esse trecho. Boletim de trânsito nas ondas da Rádio Que Toca Notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. O governo do estado divulgou hoje novos números com relação à dengue. O repórter Maurício Freire traz informações direto da redação da CBN Foz. Maurício? Olha, Cris, nos últimos 6 meses, o estado confirmou 705 casos de dengue. A maior parte foi registrada em municípios da região norte, noroeste e oeste. O Foz do Iguaçu teve 812 notificações de casos suspeitos de dengue, 33 foram confirmados, um com complicação. A cidade baixou o índice de infestação predial para 0,9 e está dentro do considerado fora de risco para uma epidemia, de acordo com o Ministério da Saúde. Ainda assim, o município está na área considerada de risco pela Secretaria Estadual de Saúde. Já os municípios vizinhos a Foz do Iguaçu são considerados em situação de risco para uma epidemia. Em Santa Terezinha de Itaipu, o índice de infestação predial é de 5,4%. Em São Miguel do Iguaçu, o índice chega a 7%. Em todo o estado, 55 cidades registraram altos índices de infestação. Além disso, 125 cidades se encontram em situação de médio risco e 22 ainda não informaram seus índices. Cris. Tá certo, então, Maurício, obrigado pela sua participação. Agora, 5h48. As obras no trevo da Avenida Paraná com a BR-277 em Foz do Iguaçu não serão concluídas no prazo previsto originalmente, que era abril de 2014. Foi que reconheceu na manhã desta quarta-feira o engenheiro Milton Podolak Júnior, representante do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. Ele conversou com Valdecir Marcos aqui nas ondas da CBN e disse que um dos principais entraves foi o embargo às escavações na Avenida Paraná imposto pelo Ministério do Trabalho. Nós tivemos no final do ano passado dois termos de embargo do Ministério do Trabalho e do Emprego.

Policiais militares impediram a fuga de um dos detentos da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu, a PF1, e o flagrante foi feito por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira. O preso, ao pular a cerca do pátio onde tomava o banho de sol com os detentos, foi detido já quando estava prestes a pular uma das cercas laterais da unidade. 5 horas e 54 minutos, fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 35 graus. Previsão para amanhã em Foz e região fronteiriça é de sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuvas e temperaturas entre 24 e 37 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM, também em cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz com Guilherme Wojtkowski.